fracos, o amor é o provocador das ruas. A família é o resumo de tudo. A todas as periferias do Brasil, pelo expresso realista, crônica, via. Quem é ele? O carrasco do amor. Quem é ele? O carrasco do amor. Mas quem é ele? O carrasco do amor. Aquele que fecha com você, pô. Eu tava aqui na praça quando ela passou. Deu duas voltas no balão, viu, nós ali pagou. Quatro bicos de matraca de boi na gambé. Aqui a sala da minha casa, cê sabe qual é. Nós de governo, nós é rua, 100% favela. O Rolândia, São Paulo, crônica na sequela. Dá licença da palavra, vai ser forte a transmissão. Aqui é o realista, é a fé, meus irmãos. No Calegari meus parceiros estão ali. No Santo Antônio toda a rua percorri. Pra chegar ao São Francisco, Ipiranga é logo ali. Por isso vou seguir, por isso estou aqui. Cê sabe, é nós que tá, pode pá que não dá outra. Família que é família, Jundiaí. Vida louca, vida louca. Sumaré minha quebrada, eu tô na paz. Nações, bom retiro, de nada, e cê quer mais? Tô na quebrada, vou fazer meu rolê. Tô na estrada, bota a cara pra cê ver. Tô na quebrada, os neguinhos vai crescer. Tô na estrada, é, pode saber. Quem é ele? O carrasco do amor. Quem é ele? O carrasco do amor. Mas quem é ele? O carrasco do amor. Aquele que fecha por você, pô. Show na minha quebrada, aqui é o lugar. Na praça, um palco de gente e um ar. Toda vez chove, mas vem do céu. E nós temos coragem, não somos de papel. O pinguim traz sorvete, o pastor traz refri. Um simples algodão doce, Marcelinho vai sorrir. Olha lá, multidão, é o show da família. Um momento de reflexão na fábrica da vida. São lindas pessoas reunidas no evento. Não é necessário polícia e armamento. Somos mais de 20 mil e o doce não vem de navio. E os brindes do sorteio não é bala de fuzil. Quem quer vida, quem quer paz, seja quem for. Aqui é o neguinho, pô. O carrasco do amor. Seja samba, hip hop, break ou street. Seja gueto, favela, o que cê quiser, nós é chique. Tô na quebrada, vou fazer meu rolê. Tô na estrada, bota a cara pra cê ver. Tô na quebrada, os neguinhos vai crescer. Tô na estrada, é, pode saber. Quem é ela? É a Lia que chegou. Quem é ela? É direto do interior. Mas quem é ela? É o terror, é o terror. Aquela que fecha com você, mano. Um chave geral, mil grau, faz a mente. Meu coração apaixonado é linha de frente. Aqui quem fala é Lia 9.m, muito rap na veia. Nesse time o chão treme. Mas vou pela razão. Vim das ruas, sou do gueto, louca, pronta pra revolução. Juntos no Brasil, hip hop é uma família. E a música é nosso universo em cima dessa trilha. O show vai continuar igual na coberifa. Pouca luz, calor humano, nós na fita. Tocando nosso som na minha quebra, três irmãos. No meu coração, pulsando na missão. Cê sabe como é, nós é nós. Tamo junto e juntos temos fé no rei maior desse mundo. Eu digo, puxa o bonde de DJ Bia. Solta o pipa e avisa a família. Tô na quebrada, vou fazer meu rolê. Tô na estrada, bota a cara pra cê ver. Tô na quebrada, os neguinhos vai crescer. Tô na estrada, é, pode saber. Quem é ele? É o carrasco do amor. Quem é ela? É a Lia que chegou. Mas quem é ele? É o carrasco do amor. Aquele que fecha com você, pô. Salve, salve todas as comunidades pronto, a família que tá presente. Limeira, Campinas, Ribeirão Preto, Rio Claro, Franca, Sorocaba, Antimão. Salve geral, muita paz.